Foi o hastear simbólico da bandeira de Praia Acessível. Estamos a trabalhar para ver se conseguimos alcançar também a nossa bandeira azul. É um trabalho que já está a ser feito pelos técnicos do município, julgo pela APA também, e portanto esperamos que dentro de um ano possamos estar aqui para uma cerimónia bem mais pomposa, para que possamos finalmente também ter o galardão de bandeira azul.